acalmou. Ao som do Jorge Crispim, hoje o baile vai ser bom. Thank you. suas conquistas põe a gente a pensar. É triste, mas é verdade, não há honestidade neste mundo indiferente. Tanto sem pagar, tanto sem receber, põe a cantar toda a gente. Está tudo a arder, ai, ai, ai, ninguém quer saber.

horas e um minuto aqui na vossa rádio, na Rádio Arcanciano 96.2. Então vocês estão à escuta das belas músicas portuguesas apresentado por Lourenço. E espero que vocês aí desse lado estejam todos bem e com muita, muita saúde. Que esta música só vos faz alegrar, não é? Ora, e se você quiser dar um bom dia à rádio ou ao animador, vocês... ou pedir uma música para um colega, ou para o seu marido, ou para quem você quiser, ou alguém da família, só tenha a fazer o 02-38-43-48-00, que a gente está aqui para passar a música que você prefere ouvir e à escuta dela também. Então, uma ótima sexta-feira para todos e boa manhã. Horas e 4 minutos e estou aqui a ver o solzinho a bater no Velux. Ah, bom tempo, sim senhora, está uma maravilha. Está um bocadinho frio lá fora, penso eu, mas com este solzinho a gente vai aquecer um bocadinho e com a música ainda muito melhor. Então, opa, toca-se a preparar para o domingo baile da Galete que a Rádio Arcanciel organiza. Temos que começar a treinar para não perdermos o ritmo, não é? Ora, força aí desse lado. Só há zuc zuc no telefone, zuc zuc para todo lado. 10 horas e 5 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. A gente passa a música a nosso gosto. Se você tiver outra música no seu coração ou que queira ouvir, telefone para aqui, é o 02-38-43-48-00. toda la cabeza a los pies. Sedúceme, tú me quemas, ven y pégate. Pega mi cintura, con sabrosura, una aventura. Yo me vuelvo loca cuando te toco y te beso en la boca. Encaja, baby, encaja un poco más. Muévelo así que quiero más. Encaja, baby. Encaja, baby, encaja un poco.

Ora, 10 horas e 21 minutos, estamos então à escuta das Os Muito Bons, o som de Portugal. Ora, então, e daqui a pouco vou começar as minhas dedicatórias, porque tenho já aqui algumas, e para passar algumas músicas diferentes. Então, e vamos já começar com a nossa primeira dedicatória, que é da parte de Manuela de Araújo, não esquecendo a sua colega Rosi, toda a sua família, o seu marido e todo o auditório da rádio também, e para todos os animadores, e não esquecendo o animador de sexta-feira, o Lourenço. E então, que eu lhe desejo um ótimo dia, e para ela e para toda a sua família, não é? Para todas as pessoas que a conhecem. E então, como de habitude, vamos aqui passar a bela canção que ela prefere, que é o Tony Carreira, Resta.

português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Em qualquer parte do mundo há um português por lá. No coração chorar o deixou, por culpa de um governo que o seu povo nunca amou. No duro ele trabalha para uma casa sustentar e gastar uma fortuna com os filhos a estudar, para no fim os ver formados com o canudo na mão e a serem obrigados a emigrar para ganhar pão. Olha o povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Ora então estamos à escuta do Toque e Dança, que estará cá no baile no dia 11 de fevereiro, no sábado 11 de fevereiro, na Sala de Multição, em São João de Belão. Então temos uma soirée animada pelo grupo que tem o título 25 de Abril. E também temos a homenagem à Linda de Sousa, cantada por Carmo Leal. E então, se vocês quiserem, para a entrada gratuita por menos de 10 anos, aderão 8 euros e não aderão 10 euros. Será na Sala de Multição São João de Belão, no dia 11 de fevereiro, que é São Valentão. Então, se vocês estiverem interessados em ir, já sabem que só tem a marcar na sua agenda para ir a este baile que a Rádio Arconciel organiza. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. O povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Ora, 10 horas e 37 minutos, estamos à escuta então da Carmo Leal, que estará tão bem presente no, na sala de munição a São João de Belém. Ora, 10 horas e 41 minutos e vimos de escutar os Toca e Dança. E vamos continuar então com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte de Madame Esperança, para toda a sua família, que deseja um ótimo dia e também não esquecendo o Sr. Agostinho Monteiro e o Sr. Armando e o Sr. Armando e a sua família, também do Sr. Armando e também todo o auditório da rádio, para os animadores, para todo o auditório e também não esquecendo o Sr. Ergermiro. Sr. Germiro, que também, de vez em quando, ele passa uma cançãozinha para ela. E vamos ouvir, então, esta linda canção que ela gosta muito também de ouvir, o Graciano Sagra, Amor Sagrado. Te agradeço, lindo era o teu amor. Tanto carinho me davas, sem eu saber tu choravas, sofrendo só tua dor. Os anos por ti passaram, teus cabelos branquearam, o teu rosto envelheceu. Agora que te perdi, Santa Mãe, rezo por ti, que Deus te guarde no céu. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos faz bem. Às vezes tenho a impressão que por mim estás a chorar, comigo preocupada, minha mãezinha adorada. Sei que me estás a ajudar, és a minha companhia. Choro de noite e de dia para dizer que te agradeço, mesmo que estás ausente, para mim estás sempre presente, querida mãe, eu não te esqueço. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos faz bem. Ora, 10 horas e 46 minutos e vimos de ouvir o amor sagrado de que foi pedido da parte de Ser a Esperança. E vamos continuar então com mais uma dedicatória que tenho aqui e será um dia especial. Então é da parte da sua irmã e da sua mãe para o Sr. Gelmiro, que hoje está de parabéns. E então da minha parte, uns ótimos parabéns e muita felicidade e muita saúde, é o que eu lhe desejo. Então, ele comemora hoje 70 anos.

Proibimos de ouvir, então, Diana Gil, eu te agradeço, Nossa Senhora, que foi pedido da parte de Ser Agostinho Monteiro. E vamos continuar, então, com a nossa última desta manhã, agora, que são 10 horas e 55 minutos, e depois vamos ter uma página de público, e vou passar outra dedicatória, que é da parte de Margarida Valente, para seu marido Adriano Rocha, não esquecendo todo o auditório da rádio e também os animadores, e da minha parte desejo um ótimo dia, tudo bom, e que ela deseja um ótimo dia ao seu marido. E então eu vou passar aqui uma canção que tem por título O Demis Russes, Quand te je t'aime. Então vamos ouvir esta linda canção. J'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Ora, então, e vimos de ouvir a canção de Demi Russo, mas ela não estava muito famosa porque são canções que são já antigas e têm muito tempo, mas eu logo passarei outra, por gosto dela, ouvir o Demi Russo. Então, vamos passar uma página de pub e a seguir continuaremos com as nossas dedicatórias e com mais muita música. Ora, 10 horas e 58 minutos, está no tempo da gente passar uma página de pub. Então, até já. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr.

as nossas dedicatórias e depois com muita música. São agora 11 horas e 4 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arcanciano 96.2, Jorge Leão. E então vamos, eu vou passar aqui uma outra canção do Demi Russo, que é para Margarida Valente, que eu passei a primeira, não estava muito famosa, mas vou passar outra, com o prazer de ouvir. Então vou passar o Demi Russo, que diz Morrer auprès de mon amour. Então, boa escuta para ela e um ótimo dia. S'il faut mourir un jour, je veux que tu sois là, car c'est ton amour qui m'aide. Então, e vimos de ouvir Demi Russo, que foi de mim mesmo que eu passei, para o prazer dela ouvir, que foi para Margarida Valente, Morrer auprès de mon amour. Então vamos continuar com a nossa dedicatória e desta vez é da parte de Eduardo Teixeira, para toda a sua família, para todos os colegas que o conhecem e não esquecendo António Lourenço e também o animador e da minha parte o meu muito obrigado e também para todo o auditório da rádio. E então vou-lhe passar aqui uma canção que tem por título Graciano Sagra, Não Vou Dizer Adeus. Tu só aqui, já não é vida para ti e para mim. Amor vivido entre nações, já não dá mais para nós os dois. Eu lá sofrendo, tu cá também, já não é nada para nós, meu bem. Amor ao longe é só penar. Amor, quando eu voltar, não vou, não vou dizer adeus. Desta vez vou te levar, ou então fico cá. Não vou, não vou dizer adeus. Esta dor tem que acabar. Ou vens tu ou fico eu. Ai, não vou, não vou, não vou nunca mais dizer adeus. Não vou, não vou, não vou. Sozinho, tu só aqui, já não é vida para ti, para mim. Amor vivido entre nações, já não dá mais para nós os dois. Eu lá sofrendo, tu cá também, já não é nada para nós, meu bem. Amor ao longe penar. Por isso, amor, quando eu voltar, não vou, não vou dizer adeus. Desta vez vou te levar, ou então fico cá eu. Não vou, não vou dizer adeus. Esta dor tem que acabar. Ou vens tu ou fico eu. Ai, não vou, não vou, não vou nunca mais dizer adeus. Não vou, não vou, não vou nunca mais dizer adeus. Não vou, não vou dizer adeus. Desta vez vou te levar, ou então fico cá eu. Não vou, não vou dizer adeus. Esta dor tem que acabar. Ou vens tu ou fico eu. Não vou, não vou dizer adeus. Desta vez vou te levar. Ou vens tu ou fico eu. Não vou, não vou dizer adeus. Esta dor tem que acabar. Ou vens tu ou fico eu. Ai, não vou, não vou, não vou nunca mais dizer adeus. Não vou, não vou, não vou dizer adeus. Ai, não vou, não vou, não vou nunca mais dizer adeus. Não vou, não vou, não vou dizer adeus.

Horas e 25 minutos e vimos de escutar Jorge Ferreira, o disco de ouro, Um Belhinho Caminhava. E vamos ficar então com mais uma bela artista que tem por título, e é o Xana da Minha Mãe, da Amália Rodrigues. Nossa, de Matilde Largatinho. Então vamos à escuta desta bela canção. mais formosa, do que a mais bonita rosa, e do que haja o mais perfeito, seu sorriso é uma aurora, teus cabelos tão dourados. C'est sur le 96.2 FM. Estando triste, canta. chão, no monte, no vale, de folhas, flores, frutos de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal. De um marinheiro, de frágil barco veleiro, morrendo a canção aguarda. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de de falta de amor, nunca me abandonou desde que sem esquecer quem se esqueceu de mim. Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim. Se estou só ou como tu até tenho outro amor, também sei que a minha vida já nada te diz. Só Deus sabe, só Deus sabe como eu vou. Essa minutos e estamos à escuta então de Raquel Tavares, Meu Amor Longe. Então vocês estão à escuta da emissão O Fim de Semana à Porta, apresentada por Lourenço. Estamos quase a chegar à nossa reta final de mais uma emissão O Fim de Semana à Porta. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira, 20 de agosto, na nossa companhia e na companhia da Rádio Arcancel 96.2. Fiz um rol de planos para recebê-lo. Fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor, de longe há de vir beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vir a foi. Carro dos prazeres, número 28. Meu amor, saltou, iluminou a noite. Vamos celebrar ao bairro alto, madrugada baile no cais do Sodré.

Eu te disse tanta vez, não quiseste crer, que o adeus entre nós dois ia acontecer. Nunca foi segredo que mais tarde ou mais cedo eu tinha que te dizer. Horas e 57 minutos e estamos a 3 minutos do fim da nossa emissão, do fim da semana à porta, e então é com esta linda e bela canção que eu vou acabar a minha missão. E mais de tudo que eu já tenho-vos a dizer, muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram esta manhã, e vocês façam muito cuidado com o tempo, porque vai estar um bocadinho frio, e então nós daremos rendezvous aqui então para terça-feira, estarei cá com vocês com as manhãs românticas. Segunda-feira só será então o João Pierre, se ele irá melhor da sua santé, porque não sei se ele virá ou não. E então nós damos-nos rendezvous para terça-feira, se Deus quiser, com as manhãs românticas. E até lá, cuidam-se bem de vocês, meu muito obrigado, um ótimo dia, tudo de bom é o que eu vos desejo. E, então vocês não se esqueçam, domingo que há a galeta aqui no local da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Então eu também estarei presente, e até lá, até domingo, e depois até terça-feira, então, para aí minha missão das manhãs românticas. Tudo bom, e vou-vos deixar com a RTP Internacional, e depois então a gente estará cá terça-feira, se Deus quiser. Um bom fim de semana a todos, e vamos ficar com a RTP. Arc-en-Ciel 96.2, la FM en couleur. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. São 11 horas da manhã em Portugal continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Em 2023 pode, afinal, ser um ano mais positivo do que se esperava, uma convicção deixada hoje pela diretora do Fundo Monetário Internacional na Cimeira de Davos, na Suíça. Com pessimismo, foi assim que a FENPROF entrou esta manhã para o Ministério da Educação, onde decorre uma nova ronda negocial. Sol em Portugal continental, mas há previsão de nuvens no norte e centro do país, onde até pode cair alguma chuva, embora com diminuição gradual de nebulosidade a partir do meio da tarde. Madeira, possibilidade de aguaceiros fracos, nos Açores também, com o céu a apresentar algumas abertas. Notícias, edição Rita Soares. É outra voz menos pessimista para este ano. A líder do Fundo Monetário Internacional acredita que 2023 pode ser, afinal, um ano menos negativo do que aquele que se esperava. Kristalina Georgieva afirmou há pouco em Davos, no Fórum Económico Mundial, que a reabertura das fronteiras chinesas pode alterar as previsões e dar um novo dinamismo ao crescimento da economia. Já ontem, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, tinha afirmado que 2023 não será brilhante, é certo, mas será ainda assim melhor do que era esperado. Dia de nova ronda negocial no Ministério da Educação. A FENPROF está reunida com o ministro João Costa, depois de já ter dito que as propostas conhecidas há dois dias não chegam. À entrada para a reunião, o secretário-geral da Federação Nacional de Professores acusou o ministro de estar adormecido. Mário Nogueira diz que assim não vai ser possível pôr fim aos protestos. Não é sequer uma possibilidade, é impossível. E com estas propostas e mais, sobretudo, com esta força dos professores e esta determinação em lutarem pelos seus direitos, para haver um acordo, o ministro tem que acordar. E parece que ele anda a dormir há muito tempo e, portanto, não tem percebido o que é que está a passar. As propostas do governo não convencem os sindicatos. Do lado de fora do Ministério, há esta manhã uma concentração de docentes em protesto. As greves também se mantêm. Ao final da manhã, o ministro João Costa vai receber mais um grupo de organizações sindicais, entre elas o STOP, Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, e também o SIP, Sindicato Independente de Professores e Educadores. O ministro João Gomes Cravinho foi informado da derrapagem financeira no antigo Hospital Militar de Belém, uma semana depois do início das obras. O semanário Expresso cita hoje um ofício enviado em março de 2020 que dava conta de trabalhos adicionais no valor de quase 1 milhão de euros extra. O documento é assinado pelo diretor-geral de Recursos e Defesa Nacional na altura, Alberto Coelho, agora arguído por corrupção e branqueamento na Operação Tempestade Perfeita. O agora ministro dos Negócios Estrangeiros tem garantido sempre que desconhecia que o custo das obras no Hospital Militar estava a derrapar. Gomes Cravinho era então ministro da Defesa. A Antena 1 já contactou o gabinete de João Gomes Cravinho para mais esclarecimentos, até ao momento sem sucesso. Ora, o presidente da Associação Nacional de Sargentos, António Lima Coelho, defende que tudo deve ser esclarecido para que sejam responsabilizadas as pessoas que estão a fazer com que haja um manto de suspeição sobre a Defesa Nacional. Todas estas questões têm de ser profundamente clarificadas e, doa a quem doer, devem ser responsabilizados todos aqueles que têm